DJ Pablo MG, o rei do grave. O rei do grave. Pablo MG. Solta a pedrada, cachorro. Pablo MG, o rei do grave. O rei do grave.